Então, Fabinho, eu queria que você falasse sobre a estreia, né? Depois de meses de ausência do ABC, o colégio ABC retorna ao futsal. É, toda estreia é meio complicada, né? Mas a gente ficou aí mais de 7 meses parado. É, e tem 2 semanas que nós retomamos a atividade. Foi uma boa estreia, porque toda estreia é bom, a vitória, 3 pontos. Eu acho que é importante. O time não fez uma boa partida, mas eu acredito que a gente vai estar crescendo durante a competição. Temos uma chave muito difícil, CDB e Pinheiros pela frente. Mas eu acredito que a gente vai conseguir essa classificação. Aos poucos nós vamos voltando ao ritmo e o ABC vai voltar aí para o lugar onde nunca tinha que ter parado, né? Vamos, se Deus quiser, brigar pelo título.